eventuale possibilità di decollare a 3.5. Tango Alfa Golf Kilo, controle. Cinco milhas de litoral, mantém 200, Alfa Golf Kilo. Afirmo, serviço rodar terminado, chame Léos 1201 no bom voo. Léos 201, obrigado, tem um bom fim de semana. Comente. Gente, aguarde. Qual o número do seu avô, hein, o Alfa Delta? Só um minuto. Serra Kilo Delta, aciona identificação, vou ir na pro do NDB Salvador para executar NDB da pista 17. Desça para 2 mil pés, 1012 no ajuste de altímetro, inicie a redução para 220 nós. É, com Delta, voa na prova do NDB da pista 17 e reduz para 220 nós. Isso, NDB Salvador, 275. Altitude, você? 2 mil pés, 1012. 2 mil pés, 1012, certo? Kilo Delta informa iniciando o afastamento. O Kilo Delta vai cancelar a próxima embora. Sete. Guardanado é autorizado, nível 130 para serviço de aerolevantamento, radial 050. Se decola da pista em uso no site, fará saída Conde, com curva esquerda após a decolagem. A frequência do controle é 199.35, seu transponder é 5137. Para aerolevantamento, conforme proposto, nível 130, radial 050 é o afastamento. Decolada 17, está ainda Conde, com curva esquerda, após decolagem, controle 3935, responde 5135. Afirma. Retroquilo Delta decola de Salvador agora aos 52, chame o controle. 199.35, retroquilo Delta. Retroquilo Delta, aguardo, bom dia. Bom dia. Autorizado o acionamento, sentar o táxi. Bom dia, o Papa Tango Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, perfil GOL, inicialmente restrito ao nível 40. Mantendo o perfil com o resto do Vitor Kilo Delta. Serra Kilo Delta, desce e mantém nível 050 inicialmente. 050 inicialmente, Delta. Delta 5122. Boa não. em Cona 10-10. Pelo Delta, tráfego 12 horas, 8 milhas com rumo oeste, mantendo 040, com Carajá. Pelo tráfego de Delta. 7. Aguardo informações de cancelamento do plano. Apoio o cancelamento do Delta. Plano instrumento cancelado aos 5.6. Desça inicialmente para o 055, ou Serra Kilo Delta. Voe com proa ainda do NDB Salvador para ingressar na perna do vento da pista 17. Circuito pela esquerda. Pela esquerda, ingressar na perna do vento da 17, mantendo 1.500 pés no delta. O Alfa Alfa Delta para a terapia. Autorizado acionamento, chame para o táxi. Delta. Serra Kilo Delta, tráfego superado, desça para 1.000 pés. Informe cruzando. Então, beleza. Correção, desça para 1.000 pés, Serra Kilo Delta, aguarda as suas comunicações. Informe visual com aeródromo. 1.000 pés, tomará visuais com o aeródromo. Disco Foxtrot Lima, ingresso a cabeceira 35, reporte alinhado, informa que após a decolagem restrita até 2.000 pés na subida. O Disco Foxtrot Lima, informa que está autorizado a alinhar a cabeceira 35 e após a decolagem vai estar restrito a 2.000 pés, ok? Sim. 2.500 pés. 2.500 pés. Kilo Delta, sua para o nível 100, Vitor Kilo Delta. Pode valer, Zé Pena. Kilo Delta, controle. Prossiga, visual com a pistola 7. Visual com aeródromo. É, no momento, tráfego decolando a pista 35. Inicialmente estará restrito a 2 mil pés. Desse mantém o nível 025. O CEA Kilo Delta. Está visual contrato? Tráfego aí na pista. Destino para 2.500 pés. Obrigado. 125. O tráfego está valendo para a decolagem. Está valendo para a decolagem. Então, curve à direita, realizando uma curva longa, ok? Ok, com curva longa pela direita, para pouso na 3. Descendo para 1.500 pés, o cuidado. Foxtrot Lima está autorizada a decolagem, o vento é calmo, informe que após a subida manter até 2 mil pés. Seguindo para a final da pista 35, desça para 1.000 pés, Serra Kilo Delta. Descendo para 1.000 pés, curva direita, final da 35, Kilo Delta. Ok, atente a tráfego decolando da pista 35, chame agora a torre 118-6, Serra Kilo Delta. 118-6, obrigado, bom dia. Ok, Papa, Serra Kilo Delta, descendo para 1.000 pés, com curva direita para pouso na carteira 35. Entendi, quem chamou? Papa, Serra Kilo Delta. Gente, é Kilo Delta, reporte alinhado na cabeceira 35. O vento é calmo. Gente, Kilo Delta. Wilson Fox, Dot Lima decolado ao 01, no controle 1935, boa viagem. Gente, 19, chamada 1935, controle, o Papatango, Wilson Fox Lima, bom dia. Base para final da 35, de pouso bastante travado, BR Kilo Delta. Bate o tráfego avistado, vento de 2. Vento variável com 2 nós, tem o pouso autorizado, Serra Kilo Delta. BR Kilo Delta. Mamon. Whisky Fox, Trot Lima, contato radar, soa para o nível 100, perfil Mamon. Gente, subirá para 100. Na Momo, Whisky Fox Lima. Eco Serratão, controle. 4 Lula, Serratão com 64 milhas na Rádio de Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado. Chame agora controle Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Tudo bom, outra semana. Tudo bom, 090, só preciso uma modificação de regra para. Visual seria para 105. Pedro Kilo Delta, regra de voo modificada aos 0903, suba e mantenha nível 105, Vitor Kilo Delta. Confirma estimado de pouso. Delta, estima pouso ao 0945. Tinto no 0, no 3, só um instante a cópia. Victor Zulu, copiou? Ativa, informação em curso em Golf, só um instante a cópia. Já aqui no Delta, no solo, 04, confirme estacionamento? Bata, à esquerda, frequência de estacionamento, bom dia. Golf 677 para Maceió. Tenha o nível 105, serviço já terminado. Chame agora Centro Recife, frequência 1288, alternando 1264. Boa viagem. 1288, 1264, Coragem. Obrigado. Bom dia para toda a equipe. Fique bem. Ingresso Alfa, Alfa Delta. Pista 35. Alfa Delta. Alfa Delta, autorizado a alinhar e decolar pista 197, vento variável com 2 nós. Alfa Delta variável 2 nós. E 19:35, até a volta. Controle aí, 19:35, até. Controle, muitíssimo bom dia, Papa Romeo, Alfa Delta. Alfa Delta, prossiga no perfil da saída Conte. Alfa, quais são? Confirme o setor que vai voar. Vamos inicialmente cumprir o perfil da Conte, mas 10 milhas possivelmente iremos coordenar aí uma radial 020. Gente, inicialmente perfil da Conte, Alfa Delta. Delta. Lima Kilo Zulu, vento é calmo, 35 decolagem autorizado. Alfa Alfa Delta, não recebo sua altimetria. Acionado modo alt 5137, vamos fazer o check. Aparentemente, Excelente e normal o transponder em modo Charlie do Alpha Delta. Gente. Cinco, controle Lima, Kilo, Zulu, valeu, bom trabalho. Valeu, vai chegar normal, 0254. 0254, sim. O controle Salvador, muito bom dia, é o total 9910. 9910, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 093. Ajustado em 1013, descendo na mar para o 1050. Yeah, 3171, informação até o 3171, Guarulhos, 340, aguarde cópia, 2 minutos. Quadrando 3171. 3.300 pés agora. Gente, Lima Kilo Zulu restrito a 3 mil pés. Lima Kilo Zulu. Conde restrito a 3 mil. Lima Kilo Zulu. Controle o Papatagu e Sof de Lima. Está mantendo uma centena. É, pode já chamar o CEP? Positivo, isso que Foxtrot Lima, 47 milhas noroeste de Salvador, mantém o nível 100, serviço radar terminado, chama agora Centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. Você chamará Centro em 1288, alternando 1264, grato, bom dia. Certinho, copia 340, Guarulhos. Via 3171, obrigado. 3 anos, Salvador, Guarulhos, nível 340, aerovia Peruí 50, decolada 1-0, curva direita, subida da EL, transição de NER, código 5164, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre opera em 1 no 8 decimal 6. Está 3171, autorizado Guarulhos, 340, salve 50, escola da pista no 0, curva direita, descida da EL, transição de NER, transponde 5164, controle de 935, via torre 186, 3171. 3171, correto, portão 2, chamando para o acionamento do SPEC. 3171. Alfa Delta. Siga. Passou a receber a altimetria? Positivo, cruzando 045. Confere. Controle, bom dia. É o Gol 1897, informação hotel. 1897, bom dia. Senhor identificação, autorizado, chegada a bom. Fidesse inicialmente para o nível 070, estou altímetro no 03, vigilância radar. Ok, até 70, muito obrigado, na bom.